tudo sensual aí já. Pra dançar essa quadrilha e nunca mais vou esquecer. De quando a gente era criança e brincava, ainda guardo na lembrança as brincadeiras de São João. E eu gostava era de soltar balão, de queimar pé de moleque, era tanta animação. Dançar forró e brincar a noite inteira, era essa verdadeira linda noite de São João. Ainda guardo no coração, com saudade e emoção, as minhas noites de São João. Ainda guardo no coração, com saudade e emoção, as minhas noites de São João. Eu também lembro de quando era pequenina, domingão da vovó Dita, da pamonha e o canjicão. E o vovô Pedro pondo fogo na fogueira, menina da isoleira, era tanta animação. Era um bom tempo e eu pergunto pra você, o que é que nessa vida a gente tem que crescer? Mas pra você vou cantar com emoção, a beleza e a magia que é a noite de São João. Olha a quadrilha do fruto sensual aí já! Noite de alegria, vou me juntar a você pra dançar essa quadrilha e nunca mais vou esquecer. De quando a gente era criança e brincava, ainda guardo na lembrança as brincadeiras de São João. E eu gostava era de soltar balão, de queimar pé de moleque, era tanta animação. Dançar forró e brincar a noite inteira, era essa verdadeira linda noite de São João. Ainda guardo no coração, com saudade e emoção, as minhas noites de São João. Ainda guardo no coração, com saudade e emoção, as minhas noites de São João. Eu também lembro de quando era pequenina, domingão da vovó.